de a todas. Mais um debate à sexta-feira aqui na Developer Croatia. Hoje temos um convidado, uma pessoa que vamos considerar já um filho de casa, né? Já está regularmente aqui conosco na Data e tem prestado também algum apoio com o seu conhecimento do trabalho que nós estamos a fazer. O Sr. António Franco está nesse momento a preparar o seu trabalho para o grau de PhD, né? E vai nos falar sobre segurança pública em zonas periurbanas de Luanda, que tem como estudo de caso o município de Caseiro. Em termos de perfil do nosso preletor, o Sr. António Franco é estudante a terminar o seu estudo, né? E na Universidade de Leiden, ele é professor da Universidade de Haia, é isto? Haia, não é? Não sei bem o nome. Sim, sim. Haia, pode. Para ciências aplicadas. Portanto, a ideia, o senhor vai olhar um pouco para os SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vai tentar fazer uma comparação com a sua pesquisa que está a fazer, uma vez que o Objetivo 16, principalmente, fala muito de cidades seguras, resilientes. Então vai tentar fazer uma comparação. Na verdade, as coisas que vão ser aqui apresentadas, os dados que vão ser apresentados, é resultado de um trabalho que tem estado a fazer, que creio ainda não terminou, mas já nos traz algum ensaio para começarmos a refletir um pouco à volta daquilo que tem sido a segurança, a criminalidade, a violência no município de Caseiro. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Frank, a quem agradeço por ter acedido ao nosso convite e já conhece a metodologia do espaço. Temos um momento para a sua apresentação e depois vamos ter um momento para interagirmos. Então, muito obrigado e, por favor, o espaço é todo seu. Muito obrigado, João Domingos. Obrigado também às pessoas presentes. Para mim é sempre um prazer estar aqui na DW. É o meu segundo ano. E mais uma vez eu tenho a oportunidade de mostrar aquilo que tenho feito há muitos meses que estou cá presente. Eu tinha dito ao Sr. Allen que o senhor ia estar presente hoje, o senhor do Caseiro, do bairro 11 de novembro, só que ele ultimamente não podia estar presente. Então decidi pôr uma foto minha do Soba, forneceu-me muita informação sobre hoje ainda. Ele tem 86 anos, é natural do Luís, mora desde 1973 no Geenda, e é incrível a informação que ele tem. E foi uma ótima experiência estar com alguém que conhece muitíssimo bem a cultura angolana. E é uma ótima oportunidade para mim também. Eu gravei a entrevista, porque achei que é algo que raramente eu vou ter a oportunidade de fazer. Próximo slide. O que eu vou falar sobre hoje? Eu vou fazer uma ligação entre o ODS, o SDGs e segurança física das pessoas. Depois vou falar do estado de segurança do município de Caseiro, mais sobre a percepção dos munícipes, porque eu não tive acesso a dados da polícia, porque disseram que são segredos do Estado e que eu, para pedir, tenho que viajar com o Ministério do Interior e por aí afora Então, eu disse, então vou fazer só com a percepção dos munícipes. E depois vou tentar explicar, do meu ponto de vista, quem faz o policiamento nos bairros, porque a polícia é só um dos órgãos ativos. E depois tem o Cariango, que vamos ver se é um exemplo que pode ser utilizado a nível nacional, que é para melhorar o nível de segurança dentro dos bairros, porque eles fizeram lá uma coisa que, na minha percepção, está a dar um ótimo resultado no que diz respeito à melhorança de combate ao crime e violência. Senha próxima, por favor. Os ODSs, o 11 e o 16, principalmente o 16, falam muito sobre a segurança das pessoas. O 11 é mais indiretamente, eu acho que só o 11,3 é que diz que prevenir mortes e depois uma coisa por ali além, mas o 16, isso puseste na próxima, se faz favor. Cruzamento de 1 até 4 fala mesmo especificamente sobre o combate ao crime, combate à violência e pessoas estejam nos sítios livres de crimes e violências. Eu não vou ler eles todos porque acho que podem ser consultados em qualquer sítio, qualquer página na internet ou no Google. Mas quem está interessado em saber ODS que estão mesmo diretamente relacionados com segurança física das pessoas é o número 16. Próximo, se faz favor. Antes de falar sobre a criminalidade do município de Cazenga, é só para mostrar como é que eu fiz a recolha de dados. Foram 350 inquéritos, ainda não trabalhei todos, acho que trabalhei 300, mais que 30 entrevistas com SOBAS, presidentes da Comissão de Moradores, com os munícipes, com a polícia, e uma surpresa é que são difíceis de contactar, mas quando contactam são muito abertos. E isso é uma surpresa enorme. Principalmente aqueles que... os jovens. Polícias jovens, principalmente. Que são, geralmente, segundo comandantes e nunca o primeiro. Membros da OMA, ONGs locais, jornalistas, estudantes, agentes de segurança privadas, taxistas e pesquisa secundária, que foi mais dados da página da DW no ato. Como é que chama aquele programa? Tem um nome? Serão. Sim. Próximo. Uma das perguntas que eu tenho no inquérito, e eu quero primeiro perguntar aqui à audiência, eu gosto de coisas participativas, não gosto de estar só a falar e as pessoas não participam. Se perguntar em termos de percentagens, isso tem a ver com o bairro do Cazenga. Havia essas opções, muito seguro, seguro, inseguro, muito inseguro e não sei. Qual é a percentagem de muito seguro? O que é que pensa? Nossos bairros. Do Cazenga, principalmente do Cazenga. Põe só o primeiro, se faz favor. Só um toque. 1,3%. E seguro? Certo. Qualquer pessoa? Sim. 7,7. Agora, inseguro. 50%. 70%. E muito inseguro. Não, 90 não dá. 49. Então põe. E depois só o último, não sei, é 3. E o que é que... Para mim isso mostra que na percepção dos moradores, na grande parte, que é este e este aqui, que é mais que 70%, as pessoas acham mesmo que Cazenga é um bairro inseguro. Principalmente no período a partir das 18 horas até as 6 da manhã. É o que se mais nota. Eu não sei se aqui tem pessoas que moram no Cazenga, conhecem a realidade e se olham para esses dados, se chega mais ou menos também a vossa percepção. Mas o total disso é menos que a volta de 8, portanto. Sim, porque tem sempre non-valid values. Como é que dizem em português? Não será melhor ajustar a sua estatística para retirar este non-valid e fazer realmente uma... Sim, eu ainda vou ter que fazer uma mais rígida, porque há sempre... Como é que chama? Sim, e há uns também não valid. E essa não deu para incluir. E depois, uma pergunta que eu também tive é se nos últimos 5 anos alguém já foi vítima de crime. Se... Só duas vezes, faz favor. E é a mesma coisa que também tem o Non Valley de Velos, mas mais que metade da população, mesmo em entrevistas, diz que sim, já foi vítima de crime nos últimos 5 anos. E é uma coisa grave, quer dizer que em cada 2 pessoas, uma diz que já foi vítima de crime. Próximo. E depois também tentei ver os tipos de crime mais frequentes que existem. Quando se fazem entrevistas e falas com as pessoas e tens inquéritos, os crimes mais frequentes que vêm são esses: assaltos na rua, assalto ao domicílio, principalmente nos tempos da chuva, roubo de telemóvel, violação de menores, que é uma coisa que eu achei muito chocante. Agressão física e roubo de carro. Eu também tenho as percentagens, mas não vou perguntar, é só clicar umas tantas vezes que aparecem eles todos. E assalto na rua, eu não sei, houve-se mais do que o resto. Eu não sei se comemora lá, se é mais ou menos isso que também observa. Sim, sim. Próximo, se quiser ver. Mais uma. E quando eu perguntei se nos últimos 5 anos o nível do crime aumentou ou diminuiu, uma grande parte diz que aumentou nos últimos 5 anos em vez de diminuir. E uma pequena parte diz que diminuiu, outra parte diz que manteve-se igual. Agora, uma coisa interessante é ver quais são as razões que as pessoas dão pelo atual nível de crime. Falta de ocupação. Das pessoas que eu fiz no inquérito, mais ou menos 8% diz que é falta de corrupção, falta de emprego, abuso de álcool e drogas, crise financeira. Outros que dizem que o crime diminuiu dizem que é por causa da maior presença da polícia. Outros dizem também que isto faz um melhor trabalho. Outros dizem que também há uma eliminação de bandidos por parte da polícia, o que houve no passado, e por isso melhorou a situação. Outros dizem que a justiça é feita pela comunidade. Em entrevistas que eu tive com muitas pessoas, também dizem que é falta do cumprimento familiar, que isso também faz com que muitos jovens, pelo menos são maioritariamente jovens, metem-se em ações criminais. Os sítios considerados mais perigosos, disseram Curtume. Eu não sei, quem conhece muito bem o Cazenga pode até dizer se é assim ou não. O Curtume, a Vila da Mata, Kikolo, a Zambo, o Marbor e a Vala da Malueca. Eu não sei quem conhece essas. O Curtume, a Vila da Mata, sim. E. Ok. Não, mas o Palau ainda mesmo na Vila da Mata. Eu ainda não compreendi o porquê que esses sítios são tão perigosos comparando com os outros. Ainda vou ter que ver se vou investigar isso. Não sei se alguém depois pode me dizer que eu conheça como deve ser, mas esses são os sítios que foram mais indicados como sítios mais perigosos no Cazenga, onde há mais criminalidade. As pessoas também evitam ir por medo. Próximo, faixa aberta. E quando o policiamento feito pela polícia no município, uma grande parte diz que a circulação é insuficiente, mas isso todos já sabemos, e também que é mal feito. Mas nas minhas entrevistas com as várias quadras da polícia no Cazenga, há uma coisa que se nota muito, é que a princípio pensas que a polícia não quer fazer o trabalho, que são corruptos, que têm medo e outras razões. Mas eu vou dar o exemplo do 11 de novembro, que mostra também que há uma certa incapacidade por parte da polícia, que não deixa fazer o trabalho como deve ser. O bairro 11 de novembro tem a esquadra 10ª 14, tem 54 polícias, tem 2 viaturas. De acordo à polícia, eles têm uma conta de 341 mil habitantes. E também têm que tomar conta de 33 escolas privadas, 2 escolas públicas, 6 bancos. As ruas não estão asfaltadas e mal estruturadas, faltam em espaços públicos. E a pergunta é, claro, como é que um polícia, nesse contexto, funciona como deve ser? Polícias. 54 polícias. Próximo, Sasha. Uma coisa que eu tento compreender na minha pesquisa, mas até hoje não percebo muito bem as ligações. Eu percebo que o policiamento não é só feito pela polícia, são vários atores. A Comissão de Moradores, que às vezes é o primeiro ponto de alguns munícipes, não todos, mas às vezes é o primeiro ponto e às vezes também é aquele que pega em certas situações e leva à polícia. Grupo de jovens, que também às vezes os municípios dizem, epá, roubaram-me isto ou aquele outro, eles conseguem resolver por mim. A OMA, em certos bairros, em questões de violência doméstica. Os próprios moradores que se juntam e fazem vigilância, rondas de noite. Seguranças privadas, principalmente naquela rua onde tem armazéns de hoje ainda, quando as pessoas até pagam algo para também dar conta dos carros e dos seus domicílios. E também igrejas que dão mais, nem todas, que aconselham e às vezes também são chamadas quando há confusões entre moradores. O que eu não consegui ainda entender é a ligação entre esses atores todos e quais são as ligações mais frequentes e menos frequentes. Mas isso não sei se vou conseguir descobrir. A próxima só chegou. Agora, o Cariano. Eu achei o Cariango um caso excepcional, porque comparando com outros bairros onde tive, dá muito nas vistas. Não só porque foi requalificado, mas simplesmente também se eu olho para o que as pessoas dizem sobre crime e violência no Cariango, é uma história totalmente diferente de vários outros bairros no Cazenho. Foi um bairro requalificado, acho que terminou em 2014, se não me engano, requalificação. E nota-se, olha, este é o Itai, o estudante canadiano que cá esteve. E quem conhece partes de 11 de novembro e Antonov e por aí afora sabe que é uma coisa totalmente diferente. Nossa, não faz favor. É um bairro extremamente estruturado. O bairro está dividido em 40 setores. E cada setor, o que existe aqui eu chamo um setor, tem uma pessoa a tomar conta, que é o subdelegado da Comissão de Moradores, que, por sua vez, tem que responder a questões do presidente da Comissão de Moradores. Próximo, já chegou. Uma coisa que também não vi nos bairros é que o presidente da Comissão de Moradores do Cariango foi eleito pelos moradores. Ele até mostrou-nos os documentos e também perguntámos na rua se éramos verdade ou não. E é o primeiro bairro em Luanda onde isso aconteceu. Porque acredito que é uma coisa que querem implementar, mas foram o primeiro a fazer. Uma coisa também que dá nas vistas é que os residentes no Cariango têm um cartão do morador. É um mecanismo de controle, ao mesmo tempo é um mecanismo que ele diz que utiliza para combater imigração ilegal. E como eu disse, todos os setores têm subdelegados e porém eles todos têm que responder a questões do presidente da Comissão de Moradores. Próximo. Isso aqui é a estrutura da Comissão de Moradores. Aqui em cima tem a Assembleia, depois tem a Administração, depois aqui tem vulgares de Administração e aqui tem o Conselho Fiscal. O que falta, e ainda não foi feito, são os tais 40 subdelegados que tomam conta dos setores. Essas fotos eu disse que ainda têm que fazer. Essa foto eu achei importante porque mostra muito como estão estruturados. E vão ver como isso tem uma influência no combate ao crime e violência no bairro. Por exemplo, outros bairros não se dessa maneira estruturada. Próximo, por favor. Na imagem anterior, que era mais ou menos idêntica a essa, eu não consegui, pelo bairro todo, ver como é que os vários atores que fazem o policiamento na gestão do bairro funcionam. Mas no Cariango é muito óbvio que o policiamento e também a função diária é feita pela Comissão de Moradores. E por sua vez, eles é que muitas das vezes alertam o resto das entidades, tal a polícia, como as igrejas e outros, por exemplo, a administração municipal, que também tem muito contacto. Isso não quer dizer que não há um contacto entre a polícia, as igrejas, os moradores, mas é mais fraco do que o contacto entre a Comissão de Moradores e o resto. Agora, o nível de criminalidade é muito mais baixo. Eu não tenho ainda resultado dos inquéritos do Cariango, porque eu tenho que voltar segunda-feira. Temos um focus group. Mas do que eu ouvi até agora, e dos inquéritos que eu vi, mas não trabalhei, é que o nível é muito mais baixo, também o sentimento de segurança também é muito mais elevado. E eu acredito que a requalificação, e não sou eu, mas também os próprios moradores, dizem que isso teve um impacto enorme, não só na qualidade de vida, mas também na gestão de segurança dentro do bairro. Por exemplo, o nível aumento de visibilidade durante a noite, porque acredito que puseram postos de luz no bairro quando foi requalificado. Isso ajuda enorme. Também é dito pelos moradores. O próximo. Também facilitou o patrulhamento da polícia e o policiamento comunitário. Simplesmente porque as estradas agora estão asfaltadas, é mais fácil também eles fazerem as rondas e a polícia também aparecer e fazer rondas. E o que acontece? Próximo, só chegou. Acredito que esta aqui é uma das mais importantes. Porque o bairro foi requalificado, deu um incentivo e também a possibilidade da Comissão de Moradores organizarem-se melhor e arranjar um sistema de vigilância comunitária. Eu, quando falei com o presidente da Comissão de Moradores e alguns munícipes, o que eu dizia é o seguinte: quando o bairro foi requalificado, nós também decidimos mudar a nossa maneira de trabalhar para ser mais eficaz e tomar conta do nosso bairro, já que agora estava mais bonito. E isso tem um incentivo. Aumentou o sentimento de posse e orgulho dos moradores. Quando o sentimento de posse aumenta e tens orgulho do teu bairro, automaticamente também velas melhor para aquilo que é teu. Algo que também que eles dizem que aconteceu muito devido ao estado do bairro. E claro, a boa manutenção do bairro afasta também meliantes. O bairro, quando está organizado, quando as pessoas notam que há uma vigilância feita, quando as pessoas notam que cada setor tem pessoas a ver o que se passa, também afasta pessoas. Tenta abrir outra vez. Estava mais à frente. Mais umas. Depois de eu ver comparar o Cariango com o resto que eu vi, eu perguntei-me, então, se um dos objetivos é elevar o nível de segurança das pessoas que vivem no bairro, será que Cariango pode ser um exemplo para o resto dos bairros, não só no Cazenga, mas também lá fora? Um exemplo que é para tornar os bairros comunidades mais seguras em áreas urbanas? É uma pergunta que eu tenho, porque muitas das vezes procuramos exemplos fora. E agora eu tenho a impressão que isto aqui é um exemplo dentro do país que aparentemente pode funcionar. É uma pergunta que eu tenho e podemos discutir. Obrigado pela atenção. Bom, muito sucinto, de fato, a apresentação. Vou então passar a palavra aos nossos participantes. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário ou alguma contribuição que queiram fazer à apresentação, para a feita. Sim. Em relação ao que o Frank disse sobre o horário de pico, né, da criminalidade, que é das 18 às 6 horas, eu vivo no Sanzano, na fronteira, né, Sanzano, Cazem, na rua 12 de julho, e havia algo que eu passava a fazer às 5 horas aqui, despertava às 5 horas, né, e você está em casa, mas tem sempre alguém na rua a gritar: socorro, socorro, socorro. Eu me perguntei: será que isso está acontecendo hoje? E fiz isso 4 dias seguidos. E aconteciam sempre a mesma coisa. E 5, 6 horas tem sempre alguém na rua a gritar: socorro, socorro, socorro. Então, isso me deu a entender, né, que o contributo que o Frank trouxe aqui, né, é mesmo uma realidade que se verifica muito nesses bairros periféricos. No que se refere ao horário de pico, nós temos os marginais, né, atuando muito nesse período das 18 às 6 horas, e na sua maior parte não são agora, não são mais adolescentes, são mesmo crianças, 10, 14, e estão sempre aí com as suas facas, patanas, a tentar fazer isso, e essa prática. Essa era a minha contribuição. Sim, esta última pergunta, o Frank, nós vimos que Cariango tem uma estrutura rígida, hein? Quadrado, hein? Mas aquela descrição dos melhoramentos que foram feitos em Cariango, será possível de fazer realmente sem reestruturar completamente o bairro? Podemos melhorar a estrutura, por exemplo, da Comissão de Moradores, isto é independente do estrutura física, mas também melhoramento das ruas e asfaltar, drenar. Podemos atingir os mesmos resultados sem reestruturar completamente a malha do bairro. Alguém tem a pergunta? Yeah, obrigado, Frank. Acho que o Frank traz aqui dados interessantes. O Frank falava da Comissão de Moradores do Cariango. Para o Frank, o estudo conclui que acho que é o primeiro caso, não sei se é Angola ou Luanda, que foi eleito, é isso? Sim. Eu quero perceber, essa eleição quando foi feita? Há 2, 3 anos? 3 anos? Sim. E qual é o limite de mandato? Foi feita há 3 anos e acredito, se não me engano, cada 2 anos eu tenho sempre eleito. E esse está lá já 2 ou está sempre a ser reconduzido? Está 3. Então foi reconduzido, certo? Sim. Isto foi feito na altura do regulamento que o MAC publicou, é isso. Mas é para dizer, Franco, acho que não é um caso, há outros casos que. Agora, provavelmente. Vamos dizer que tem havido uma influência muito grande da administração municipal, porque eu ainda aí há 2 meses participei na eleição do presidente da Comissão de Vereadores do meu bairro, foi mesmo a eleição, né? Eu estive lá, participei, até votei. Eram 2 candidatos, inclusive fizeram campanha, e pá, ganhou quem apresentou a maior proposta. Entretanto, estava lá o administrador do distrito de Capuaco, acompanhar o processo, estava lá alguém da comissão, que chamavam de comissão eleitoral, eram 2 da administração municipal. Mas essas pessoas que concorreram são do bairro, nós conhecemos, eu conheço. Sim. Fizeram campanha, distribuíram panfletos no bairro e alguém lá ganhou, né? Ganhou. Eu votei. votei nessa foram pessoa. Endorçados pelos partidos políticos ou não? Não sentimos muita influência do partido, mas da administração sentimos, né? Da administração do distrito sentimos. E, isso. Agora, o Franco quando traz a perspectiva do Cariango como um bairro que podia ser um exemplo para enfim, influenciar outros no sentido de melhorar sobretudo a segurança, eu penso que sim. E se os colegas aqui se lembrarem, ultimamente há uma discussão muito grande nessa perspectiva. Por causa de um exemplo que está a surgir no Ambo, fala-se da aldeia Camelo Mons. Não se fala muito do projeto da DW lá no... DW não, Abtec, né? Fala-se também um pouco, mas não na dimensão do que é falado do projeto do Camelo Mons, que é uma espécie de aldeia autossustentável, né? Onde os serviços estão presentes e tudo mais. Então, eu penso que, tanto é que ouvi há tempos alguém a falar de que aquele projeto iria ser estendido em quase todo o país e quem vai liderar é o Fundo de Apoio Social. Não sei se o senhor já apanhou isso. A aldeia Camela Monte fica no Catiungo. Então, tem sido muito falado desse projeto, que é um grande exemplo de melhorar, sobretudo, os assentamentos assim, rurais e tudo mais. E é de facto interessante. Agora, aqui o Cariango, não sei se onde falam também, chamam Taralice agora, né? É Talade. Eles até chamam Taralice, né? É de facto interessante. É Miami. Não quero extrapolar o âmbito da sua pesquisa. Sei que trabalhou com assentamentos informais, certo? Mas fico com a impressão e de relatos que ouço de pessoas que moram em algumas centralidades, principalmente a do Quilamba, por ser uma cidade bem estruturada, com pessoas que têm algum recurso de classe média alta, há uma tendência, não é, para o aumento da criminalidade, porque os criminosos sabem que essas pessoas têm algum recurso, daí que é aptidão para assaltar. Eu não sei se o mesmo poderá acontecer nessa zona, que, por exemplo, agora está melhor, está qualificada, mais carros conseguem entrar. Eu mesmo morei e no tempo de chuva, nenhum parente te visitava. Você podia ficar um ano sem visita de um parente. Então, melhorou significativamente. Significa também que pode haver uma tendência dos bandidos quererem assaltar, porque se calhar a vida da comunidade também melhora um bocado. Eu não sei se esse aspecto foi analisado de alguma forma. Eu vou passar então a palavra a ele para responder esse primeiro lote e depois vou passar ao segundo lote da história. Eu vou responder agora ao senhor Ela, porque o senhor puder mais, não foram pontos como uma forma mais para deixar contribuições. Obrigado. Será que é possível seguir o exemplo do Cariano sem. A estruturar os bairros? Existem bairros que eu vi no Casinha que são extremamente estruturados. Aquilo são becos atrás de becos. E se esses bairros fossem requalificados simplesmente só pondo asfalto, eletricidade e água, teria influência, sim senhora, mas ao mesmo tempo eu acredito que, e é verdade, a estrutura do Cariango como é feita, aquilo que são estradas alinhadas, ajuda enorme. Porque mesmo o próprio como o presidente da Comissão número 2 disse, ele disse, facilita muito mais o nosso trabalho. E é até um sítio onde as casas têm números. Porque dá para pôr números. Fica tudo seguido. Para responder à pergunta, eu acho que tem influência, mas se for muito estruturado, se for muito destruturado, seis de becos, acho que é menos, muito menos. E eu não sei se é necessário ativamente mudar a comissão de moradores, porque o que aconteceu no Cariango é que, por ser qualificado, houve um incentivo interno de preservar aquilo que é novo. Foi um processo interno que aconteceu. Agora, eu não sei se é necessário também forçar outros a fazer o mesmo. Eu acho que requalificando os bairros dá um incentivo a moradores também de preservar aquilo que é deles. Penso eu. Não sei se respondeu a sua pergunta. Quer dizer que os bairros que estão bem qualificados nessa altura vão continuar a conviver com os bandidos até o dia que... Sim, porque eu acho que quando um sítio as condições são melhoradas, acredito que a pessoa individualmente também quer tomar melhor conta. E isso é o que aconteceu lá. Ouvindo o que as pessoas me disseram. Talvez isso vai me levar a pensar aquilo que o nosso constantemente diz, de alguns bairros periurbanos, que não devíamos nos orgulhar de viver nesses bairros. É isso, não? Só para citar. E para a questão do João Domingos, eu não... Quer dizer, se melhorar, melhora tanto, que depois atrai pessoas para destruir aquilo que foi melhorado. É possível. É possível porque se nos arredores ficar como está e um sítio ficar melhor, as pessoas tiverem melhores condições e criarem melhores condições financeiras, claro que depois passa para este lado onde está melhor. Acredito eu. Ao longo prazo isso acontece, acho eu. Mas eu acho que essa discussão é interessante. Mas conforme o estudo mudaram os estudos culturais, porque as pessoas apropriaram-se, né, do bairro, de onde vimos a nossa casa, não era vivível, se casar. As pessoas tiveram aquele problema no passado, quando os dias estavam entrando. Hoje sempre sou orgulhoso. Sim. E como se diz também, às vezes o bandido mesmo é o nosso filho, o nosso irmão, é o nosso vizinho. E eles precisam autorregular-se e criaram regras que provavelmente, se calhar, esse perigo não é tão iminente assim. Apesar de terem melhorado as condições lá do bairro, né, João Domingos. Se calhar podemos pensar que, pronto, as pessoas assumiram que querem proteger o seu bem e vão continuar a autorregular-se, criar normas para que isso não aconteça. Agora, o Quilamba é algo novo, aconteceu, só que o Cariango existe já há muitos anos. Sim, a diferença. E viveu o problema do passado terrível e hoje melhorou. E as pessoas também eram cabeças. Sabe porquê? Se reparem os dados que o Franco traz em relação aos fatores que contribuem para o nível atual da criminalidade, está a dizer que 25,3% é a falta, diz que é a falta de emprego. Okay. Não é? Significa que posso entender que não é bem a requalificação ou a reestruturação do bairro. Mas isso é percepção das pessoas. Sim, estou também a analisar na percepção das pessoas. Não estou a analisar fora desse contexto, é mesmo de acordo com o que está aí. Né? Isso foi a percepção. Então, a percepção é esta, que é a falta de emprego. Mas, quer dizer, o pesquisador acha que foi a requalificação. Eu acho que a prisão tem em função da entrevista que ele tem das pessoas. Sim. É. Pessoas quando perguntam qual foi a influência da recolocação no bairro, dizem menos doenças por aí afora, agora o lixo recolhido, mas também quando eu falo sobre segurança, disse que essa parte influenciou muito. Por as coisas que eu já disse aqui, que influenciou bastante. Eu disse que o fato de agora puderem ver de noite, por exemplo, a visibilidade que ser maior, o fato das pessoas terem mais orgulho no bairro e velam melhor por aquele bairro, ajuda muito. E isso é que muita gente lá diz, que elas até dizem que não se compara. Eu, até quando perguntei, mas sente-se seguro no bairro? Eu disse, ultimamente até há uns certos assaltos. E depois diz, mas não se compara com os outros bairros aqui no município. Eu disse ali não, ali é a anarquia. Eu perguntei, e qual é a razão? Disse, a estrutura que nós criamos e a própria Comissão de Moradores funciona desta maneira, eu acho extremamente efetiva. Isso aconteceu depois da reivindicação. Disseram, já que temos um bairro melhor, vamos também nos organizar melhor, que é preservar aquilo que é nosso. Isso foi, da minha percepção, eu percebi tão estranho. Então, quer dizer, uma reivindicação física do bairro também tem essa coisa psicológica nas pessoas. Mais facilmente se organiza e mais facilmente apoia os bandidos. Mas não acaba, não vai um problema, né? Não. E parece que quase 50% dos fatores. Não, isto aqui é a nível do Kazengue. Isso aqui foi inquérito que eu não fiz no Cariago, esse inquérito. Esse aqui eu fiz. Isso aqui é uma análise do bairro inteiro. Ok. De vários sítios do bairro. Eu, segunda-feira, tenho um grupo focal no Cariango e também vão ser preenchidos 70 inquéritos. Aí vou ter mais ou menos uma melhor ideia, se é, se pensa da mesma maneira ou não. Não, queria apontar uma questão, mas estou a ver aqui na minha parte. Sim, Nelson, por favor. Não, Nelson, precisa de desculpa. Estes dados aqui são de outras áreas. Criango, não fiz inquérito nenhum ainda. Só vou fazer segunda-feira. Se for uma entrevista? Sim, se for entrevista. Ok. E eu vou perguntar então em relação a estes dados, se existe alguma localização do espaço aproximado das zonas, de onde os dados são todos os inquéritos. Eu tentei fazer. Como são três comunas, agora são mais, já aumentaram? Não. É, o que Colón antes não fazia parte do casal. Quando eu comecei eram três. E eu tentei fazer três, eu tentei fazer nos três os inquéritos. E dividi-me pelos três, eu tentei fazer até mais dentro dos bairros, porque o que acontecia é que quando eu ficava na periferia, as pessoas diziam, a mesma pessoa dizia que morava ali, a mesma pessoa dizia que morava ali. É tipo, eu estou aqui, dizia, em que bairro resido? Um dizia que moro no bairro do 11 de novembro, e depois o vizinho dizia que mora no bairro Antenovo, mas está tudo perto um do outro. Então, para resolver isso, eu disse, vou entrar mais no bairro, onde as fronteiras são mais claras. E fiz isso nos três municípios. Três comunas, já. Agora é distrito ou nossa comuna? Diga? Isso, já. Eu não sei se respondeu a sua pergunta. Não, sim, era para perceber. Ok. Eu me sinto orgulhoso quando vejo um ano fazer essas coisas. Muito obrigado. Mas eu acho que uma contribuição boa que pode dar é desenvolver as pessoas, a possibilidade de elas começarem a pensar de forma inteligente. É desenvolver metodologia para que as próprias pessoas possam pensar o seu bairro com mais competência, com mais sistematização. E pode ter certeza que se voltar daqui um ano eles tiverem metodologia, a percepção também vai mudar. Nós temos um senso comum que tem muito mais fraqueza do que você tem na Europa. Portanto, alguém na Europa tem um processo educativo permanente que lhe permite ter uma percepção do fenômeno mais competente. Não é o mesmo que acontece conosco. Ou esse é um elemento. Não sei se é possível, quero lhe perguntar. Essa é a primeira questão. Posso não perceber a mensagem? Nelson, só pode ser um pouco mais claro. Não é? Pois, não sei se consigo perceber. Mais ou menos. Acho que é o melhor. O que eu estou a defender é que a metodologia que fez de estudo devolve às pessoas. Às pessoas. As pessoas do bairro. Ajude as pessoas a saberem fazer pesquisas para poderem ter percepção sobre os fenômenos sociais mais competente. Porque o que nós temos de senso comum é pobre. É baseado em mitologias, em preconceitos que não nos ajudaram muito. Sem desprimor a perspectiva de Boaventura de Sousa, que considera a ecologia dos saberes. Mas sabemos que o saber popular tem limitações para fazer transformações, não é? Sim. E, portanto, as pessoas precisam ter a oportunidade de ter alguma competência científica. E é isso que eu estava a perguntar, quer dizer, ajuda as pessoas nesse sentido, não é? Não sei se me ajudaste também a fazer isso. Mas o que está aí é a percepção mesmo das pessoas, né? Sim, a pesquisa tem esse objetivo. Esse objetivo. É recolher aquilo que as pessoas percebem, sem interferência. Não, é isso. As pessoas, as nossas gentes, têm percepções mais pobres, têm dificuldade de perceber. Por exemplo, se você pergunta às pessoas por que ficam doentes, eles acham que o tio é que lhes enfeitiça. Não é verdade? Por isso é que não há. Falar de enfeitiço só os bairros tratam dessas coisas. Exatamente. Muitas pessoas convivem com o risco a partir desse conceito, quer dizer, ele acredita que se fizer oração, ele pode conviver com o risco. Vamos lá. Então não sei se me faço entender, quer dizer, vai ser importante. Vai ser importante. Agora, a questão do quilamba é muito interessante. Porque não sei se vocês vão ao quilamba com frequência. Bem, alguém vive no quilamba, né? Não. No quilamba, e por isso costumo dizer que os nossos bairros, os níveis de degradação em que eles estão. Oh, excelência. Eu estou certa para participar nesse debate. Os níveis de degradação nos nossos bairros, ele deve ser repugnante não só para quem vive lá. Aquela pessoa que vive lá, sobretudo o jovem, não deve aceitar aquelas condições, é muito degradante. Mas também aqueles que não vivem lá também devem recusar. E um desses deviam ser os próprios moradores do quilamba. Quer dizer, depois de melhorarem a vida, têm que convir e têm que admitir que qualidade de vida tem que ser para todos, não pode ser só para eles. E eu acho que o quilamba podia efetivamente ser um indutor do compromisso de nós fazermos outras sociedades. Como, por exemplo, nós temos em Cabo Verde. Cabo Verde beneficiou da ajuda da ONU Habitat para requalificar os bairros. Porque as pessoas partem do princípio de que nós temos que ter dignidade. Ser pobre não significa recusar dignidade. Então as pessoas têm que recusar aquelas formas de viver, porque lhes retira a dignidade. Aquelas... É muito, muito desorganizado, até caracterizar é muito difícil. Eu acho que você deve estar a sofrer para fazer esse exercício. Porque é efetivamente repugnante. Eu não posso aceitar, como jovem, que nós vivamos nessas condições e as pessoas ainda acham que é bom. Isso é efetivamente errado. Agora, eu digo que o quilamba, infelizmente, criou aquelas condições. Mas você vê no quilamba a desordem. Eu acho que nós devíamos ser mais... por exemplo, há a questão da circulação. As pessoas andam no passeio, motas andam no passeio, carros andam no passeio. Eu acho que nós devíamos ser mais intransigentes com desordem no quilamba, porque ela devia gerar, ela devia ser um indutor da mobilização para nós fazermos a requalificação dos nossos bairros e com ela a figura da segurança. Isso é um elemento. Ok. Eu acho que a diferença entre o quilamba e o exemplo criado, porque o quilamba criaram prédios e construíram prédios e lá não tinha ninguém. Já o Cariango chama-se o tal insulto upgrading. Não sei como dizem em português insulto. Não sei se existe uma palavra em português insulto upgrading. Isso é uma diferença enorme. Porque quer dizer, o quilamba são pessoas todas novas, pois num sítio, ninguém se conhece. Não há aquela... como é que chama? O sentimento de coesão. Sim. Não há. Já o Cariango... E se calhar devia ser mais explícito nessa parte. O que eu acredito é que insulto upgrading. Porque tu aí vais num sítio onde as pessoas já se conhecem, onde já existe uma coesão das pessoas, onde eu sei já quem é o filho de quem, e a única coisa que eu faço é, sem mudar as estruturas, eu faço um upgrading. Mas eu não vou construir prédios novos, tipo Marconi, e pôr lá pessoas. Principalmente pessoas que vêm de vários sítios. Eu acho que o quilamba sofre disso, acho eu. Então vai ser mais difícil ser exemplo para sim. A segurança? Sim. Então acho que o Cariango pode ser um exemplo mais... Eu acho que o insulto upgrading, como foi feito no Cariango, é mais sustentável e também mais barato. Não temos dinheiro. Claramente. Do que um Marconi ou um quilamba, porque... Porque tu destróis uma coisa que já existe num bairro. Por exemplo, a Comissão de Moradores, mesmo onde presenciou, foi eleito porque as pessoas conhecem. Correto. Não é só o campanha, mas eu sei quem é o João Domingos, ele vai se candidatar, eu moro naquele bairro, eu sei quem é o pai dele. Futuras autarquias também. Sim, eu sei quem é o pai dele. Sei se... Eu devia ser mais claro nisso, mas eu acredito mais nessa maneira de fazer uplifting. E não, o quilamba para mim não é um exemplo. Certo. Acho que uma coisa bem interessante que eu coloquei, se calhar podíamos trazer a reflexão, é exatamente nos diferentes atores envolvidos para garantir a segurança, se assim podemos chamar, e o policiamento no bairro. Não vamos considerar policiamento, se aliás dá muita conotação de que quem faz o policiamento, na sua essência, é a polícia. A igreja não faz policiamento, mas são atores que estão aí, que de alguma forma têm também alguma Sim. influência, ou porque tratam de questões de mobilizar jovens para não entrarem na criminalidade, ou quando entraram, ajudar esses jovens a sair, que é o caso das igrejas, e os seguranças privadas, que às vezes estão ali, se o bandido vem já sente um pouco de medo, porque sabe que tem um polícia armado ali. Então, se calhar, essa reflexão vamos fazer, como é que esses diferentes atores estão a contribuir, não é, de acordo à insuficiência e à incapacidade da polícia, devido aos vários fatores que já olhamos aqui, como falta de meios e tudo, como é que esses outros atores podem intervir no processo? Não é? Porque eu vejo que a questão da insegurança, do crime, não é só uma questão do ato em si, do crime, mas há atos antecedentes ao crime, antes da pessoa praticar a ação. E nesses atos anteriores ou posteriores, muitos desses atores entram. A igreja, a comissão de moradores, etc, etc. Não é? Eu não sei se o Frank quer... Eu queria saber, agora já a nossa polícia... Penso que faz uma diferença no Brasil. Fala do policiamento comunitário. Uhum. Acha que o policiamento comunitário, que na percepção que mais ou menos tem, exige o envolvimento dos diferentes atores? Vai ser. Aliás, o teu estudo tem elementos para subsidiar, para nós acelerar com esse processo do policiamento comunitário? Porque a polícia tem essa perspectiva, depois fica na ideia, por exemplo, o comandante Malange. Diz que tem preparação para fazer policiamento comunitário, mas depois nós não vemos nada em relação a isso. Acha que o teu estudo pode trazer esse subsídio para acelerar? Se for eu se calhar poderia também só para a minha questão está relacionada com o meu vou já lhe dar a palavra, tem aqui algumas pessoas que estão a mandar mensagem, quero só passar também. Há um colega nosso no Amo Festo que faz um comentário, é mais um comentário, uma espécie de pergunta. Diz que os bairros estruturados ou que foram sujeitos a uma planificação urbana apenas reduz o nível de criminalidade de acordo à sua tipologia, mas não na sua frequência. Não sei se quer fazer algum comentário. Sim, pode falar e depois vou passar a palavra para o Chico. Dar parabéns ao Frank, né? De facto, uma iniciativa bem interessante. Dizer também que morei no Cazenga durante muito tempo. E apesar de serem números iniciais, parece que a estatística não vai alterar muito à medida que for cobrindo tanto a área de estudo. Portanto, eu acho que os números estão aí de encontro, poderão ir de encontro à expectativa daqueles que moram no Cazenga e dão atenção a essa questão da criminalidade e segurança no Cazenga. Agora, o slide anterior, não sei se poderia voltar para o slide anterior. O slide anterior, onde aparecem os diferentes atores que estão operando a segurança no Cazenga. Esse slide, o Frank colocou uma questão, como é que seria, né, a ligação entre os diferentes atores? E disse que, portanto, até agora não encontrou resposta relacionada com isso. O Nelson estava a falar da questão da segurança, da questão do envolvimento da comunidade. Eu li recentemente sobre aquilo que, do ponto de vista de nome, é chamado de Conselho Comunitário de Segurança. Isso está acontecendo em algumas regiões do Brasil. Conselhos Comunitários de Segurança. E é uma estrutura que se formou por iniciativa mesmo das comunidades e que hoje está a operar mais ou menos como um pivô, portanto, está a operar como um pivô e faz essa ligação. portanto, tem como objetivo promover, portanto, prevenir portanto, o crime nas comunidades. Do ponto de vista operacional, eles não operam, não, quer dizer, não fazem atuações diretas, mas o que é que eles fazem? Eles aproximam a polícia, as comunidades, identificam situações de risco, alertam a polícia. E também fazem treinamento e educação às comunidades para lidar com a situação da insegurança e do crime. Eu penso que uma estrutura mais ou menos com esse perfil estaria a facilitar a ligação, portanto, fazer ligação desses diferentes atores que já operam, portanto, no Cazenda e em particular nesse bairro Caiano. Portanto, é só portanto, a título de palpite, né? Eventualmente nas recomendações poderá pensar numa coisa assim que pudesse facilitar a comunicação e a ligação entre diferentes atores para dar um pouco mais de, digamos assim, de input a essa estrutura que já funciona. Parece que está a funcionar bem, de acordo com o que está a dizer. Só para facilitar aqui a comunicação, o que o Adão acaba de falar, nos termos do que diz a Lei 15/10, que é a Lei da Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do Estado, há lá um órgão que chamam de Conselho de Vigilância Comunitária. Okay. Onde tem vários atores e provavelmente essa estrutura que criou-se na Comissão do Cariango é exatamente para fazer face a isso, porque eles depois fazem encontros com a polícia e outros órgãos comunitários, que é para passar um ponto de situação sobre a vigilância e segurança no bairro. Portanto, isso existe em termos de legislação. Quem quiser pode ver a Lei 15/10, que é a Lei da Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração do Estado. É só para a Para reagir ao Nelson, e obrigado pelo comentário também, Fulentino, é que o que eu não consegui fazer até agora é, mais uma vez, é perceber como é que esses atores estão ligados. E se estão ligados, a frequência que estão ligados, e por aí, eu não consegui, mas no Cariano, em sua orçamento, você não pergunta a coisa. Se fosse umas páginas para frente, mais uma, mais. Volta, se favor. Mas no Cariango, a estrutura está muito explícita. Lá eu vi, e tu notas quando falas com pessoas, e também com, senador, e também com a própria polícia, a Comissão de Moradores está mesmo no meio do policiamento. É que eles, os vários subdelegados setores, fazem, vigilam os bairros. Quando acontece alguma coisa, falam com o presidente da Comissão de Moradores e ele, porém, alerta a polícia ou outra autoridade que possa resolver o problema. Eu agora, eu nos outros bairros não consegui ver bem qual é a estrutura. Aqui consegui porque é muito visível. Agora, o que eu acredito é que quando se fala em policiamento comunitário em Angola, notei que a polícia compreende que é e falar com as pessoas para fazer perguntas. E falar com a igreja e fazer perguntas. E falar com os moradores e fazer perguntas. E não é isso. Chamam-me de policiamento de proximidade. Eu acredito que algo como, por exemplo, onde esses todos estão ativos e têm tarefas, como é que chama? Específicas. E estão também ligados e trabalham juntos, aí talvez o conselho comunitário. Eu acredito que, visto a nossa capacidade, a nossa polícia, que não é muita, temos o exemplo na 14ª Esquadra, é necessário mesmo ter esse tipo de polícia comunitário. Agora, a pergunta é como é que podes reforçar isso? Porque o número de polícias que temos, e viaturas, e faltas combustíveis, e mais outras coisas, não vai deixar que a polícia seja suficiente para fazer o tal policiamento como deve ser. É necessário incluir os outros atores, mas também, claro, tem que fazer um bom estudo para saber o que eles realmente fazem, porque também se calhar excluem pessoas. Eu não sei se há pessoas excluídas, eu não sei se favorecem certas pessoas e outras não. Isto tem que se ver primeiro, mas que é necessário, eu acredito que seja, porque não será possível fazer de uma outra maneira, penso eu. principalmente a cidade como está a crescer e crescer e crescer e crescer e crescer. Essa explosão fica bem visível ali com a única presença da alma, né? Enquanto temos outras estruturas. Mas tem que estudar bem. Só depois é que podes reforçar, acho eu. Mas eu acredito que o pensamento comunitário é necessário, visto que também a nossa polícia, também visto que é um sistema que nós até já usamos. Só que não, se calhar, de maneira mais focada, não muito focada, ou não temos. Não sei. Okay, vou passar a palavra a Zemaria. Alguém vai falar? Ok, muito obrigado. Boa tarde. Eu chamo-me Zemaria. Eu sou funcionário público e trabalho exatamente no gabinete de comunicação institucional da Polícia Nacional. Eu vim aqui por mera casualidade, porque eu não sabia qual era o tema hoje. Estive a ligar para o nome do meu e consegui responder, parece que me chama. Mas eu passei aqui hoje porque hoje fui à antiga fábrica de sabão, ali no Gazenga, onde funcionava um projeto muito interessante, ali na antiga fábrica. Funcionava ali um projeto com jovens, havia ali uma oficina onde havia várias, onde eles desenvolviam várias artes e ofícios. E hoje eu estive lá porque eu pretendia contactar um dos jovens que trabalha lá, que é oleiro, trabalha com barro, faz vasos, esse material. E para o meu espanto, aquilo está fechado, não está a funcionar. Eu fiquei muito triste por ver uma fábrica daquela, no meio daquela comunidade, e aquilo não está a funcionar. Uhum. Mas eu consegui entrar em contato com o jovem, e ele foi à minha casa, à tarde, às 14, que ele estava aqui na cidade, e ele disse-me que, por ser oleiro, aqui não tem trabalho e tem contato para ir trabalhar no Kwanza Sul. E eu disse, vós abandonar a família, a casa aqui? E ele disse que lá é onde tem esse trabalho. Numa comunidade, com aqueles mais velhos, é onde ele vai ficar a trabalhar. E entristeceu-me muito, né? Por saber que numa cidade como Luanda, onde tem muitas comunidades, a arte de cerâmica quase que não existe, não funciona. E por acaso eu fiquei triste nesse aspecto. Pensei que poderiam se desenvolver vários projetos comunitários para artes e ofícios, para a juventude, onde podia haver esse tipo de arte, que é escultura, cerâmica, pintura, muita coisa. Mas infelizmente parece que isso ainda é muito pouco aqui. Na questão do policiamento de proximidade, eu se calhar não sou a pessoa mais indicada, porque na verdade eu não sou polícia, sou civil, trabalho como civil, não? Mas o policiamento de proximidade, a polícia, o projeto é no Quilamba, o projeto piloto é no Quilamba, não é? E é no Quilamba porque a polícia de proximidade tem que conhecer a zona, trabalhar com as pessoas, eles conhecem, já estão envolvidos, conhecem todas as pessoas que vivem numa determinada comunidade e por aí fora. Eu se calhar podia lhe convidar para fazer essa apresentação no sítio onde eu trabalho, que é no gabinete institucional. Gostaria de poder subir. Também podia lhe convidar que é para ir fazer alguns comandos de polícia. Se calhar que é para podermos partilhar. Não, é uma questão de posso me facilitar nesse sentido, não é? Para trocar ideias, poder então partilhar coisas novas e tudo mais. Mas está mais aberto, outra hora é ser preso. O trabalho que eu faço na polícia também é muito interessante, porque nesse momento não sei se sabe que a polícia está a ter formação sobre direitos humanos. Uhum. Isso foi a minha área de trabalho, nós é que sugerimos ao comandante-geral para que houvesse essa formação. Na altura, quando fizemos a sugestão, é para que a formação fosse com a JPD, que já havia isso no passado. Mas eles entenderam que depois tinha que ser com o próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, e eles estão avançando nesse sentido. Então foi um projeto conseguido da nossa parte e temos feito outros trabalhos, aconselhamento, né, em diversas áreas. Então, eu acho que é uma contribuição também que nós temos feito e estou muito satisfeito por encontrar esse tema aqui. Já não posso contribuir porque não participei do princípio. Zé Maria tem resquício. Muito obrigado, porque trabalhou aqui. Oh, ok. Muito obrigado. Depois podemos falar sobre isso. Eu vou passar a palavra aqui ao João e depois vou voltar aqui aos outros que já participaram. Vou passar e depois passo a senhora. Ok, sou o Felipe Gomes. Apresentar a mim mesmo, se calhar, o meu mundo. A crise me tirou todas as representações. Quero, como cidadão do Cazenga, um munícipe nato, nasci, cresci lá e vivo lá até agora. Quero lhe parabenizar pelo estudo que fez. Muito obrigado. Estou há muito tempo no Cazenga e nunca vi debates, né, em volta ou em torno do nosso município, de algumas estatísticas, embora que são percepções de pessoas, mas nunca vi esse debate no meu Cazenga, nem tão pouco também a nível do executivo. Há tanto tempo que eu falo comigo mesmo que o Cazenga é o município mais esquecido de Luanda. Nenhum governante quer saber do município do Cazenga. Mas o Cazenga é um município histórico nesse país. Já foi o município mais industrializado da Angola, na era colonial. Bastou chutar o colono, as indústrias fecharam e até os continuam ali fechadas. Outras são covis de ladrões e outras ainda têm um pequeno controle de segurança, mas estão fechadas. E se o governo metesse a mão, geraria um emprego para muitos jovens que estão na bandidagem do Cazenga. Então, eu quero lhe agradecer. Nunca esperei encontrar um debate em torno do meu município, Cazenga. Só para dizer um pouquinho sobre a criminalidade no Cazenga. Na verdade, ela reduziu significativamente, mas o município continua perigoso, porque há 10, 12 anos atrás, eu também já fui membro de gangues. Eu também. Já foi. Já não sou mais. Já fui membro de gangue. No meu tempo era muito mais perigoso do que agora. Posso perguntar por que era mais perigoso? É, porque aquilo era mesmo luta de titãs. Se não haver mortes, dificilmente as gangues paravam de fazer confusão. E eu vi que no meu tempo era mesmo arma. Nós saíamos com armas, embora eu como pequeno naquela altura não tinha essa possibilidade de pegar arma, mas os mais velhos que iam para frente disparavam mesmo. Nossa, é garrafas, é katanas, é facas, mas por agora também está muito perigoso, embora que eles não estão a usar armas de fogo nas lutas, mas estão a usar facas, cacos, estão a se matar com esses tipos de armas grandes. Ainda ontem na minha rua, na minha própria rua mesmo assim, na minha rua em frente da minha casa, houve uma luta de gangues rivais e que para um dos indivíduos que também perturba muito o bairro, lhe rebentava em vista. Um dos outros. Só não vou dizer se é maldição, se lhe merece. Não sou a favor dos males que acontecem na vida dos outros, independentemente do que eles são. Mas é triste ver aquilo que aconteceu. E acontece com frequência. E eu não vivo muito distante do comando municipal da Polícia Nacional no Cazenga, que é o comando do IFE. O doutor Francis falou um pouco do Antenove, não sei se esteve lá. O Antenove tem uma unidade policial, mas que as lutas, às vezes, de gangue passavam à frente da unidade. Mas unidades que já foram assaltadas. Eu já ouvi relatos. Essa unidade foi assaltada. Isso é que me leva a dizer que no meu tempo era muito mais perigoso, porque isso aconteceu há 10, 12 anos atrás, que as lutas eram assim em frente da unidade da polícia, até de maneira que os próprios polícias não conseguiam vir apaziguar a luta. Também se escondiam na unidade, porque também tinham medo de ser atingidos. Mas um fenômeno que ele está aqui a trazer é a questão do uso mesmo e da posse de armas. Parece que os bandidos, quer no tempo que ele está a se referir como atualmente, usam muito armas de fogo. A pergunta mesmo é onde é que costuma encontrar essas armas. E agora quanto ao financiamento, só para me terminar já, comparando mesmo a esse aí. Eu não sei se as igrejas no Kazenga participam mesmo. Tem umas minhas dúvidas. Só na questão das igrejas. O município do Kazenga é o município com mais igrejas em Angola. Tem mais de 8 mil igrejas. É verdade, isso. Não, também é muito populoso. Tem mais de 8 mil igrejas. Calma, só doutor. Para me terminar já. Hoje ainda tem uma rua que é só igreja. Vai ao ponto. É só igreja. Que queria dizer com as igrejas. Eu não sei o que, que as igrejas policiam lá no Ok, Frati, depois vai falar o senhor Alan, por favor. Isto era uma pergunta, só aproveitando aquela imagem. Não tem um papel para o gabinete do partido? Tem Oma ali, que é um braço do partido. Sim, mas, é um braço do partido. Mas de facto, não tem um papel do partido em poder, ou a representação, ou partidos de oposição, eu não sei. Tem sempre um caso. Posso já deixar a todos fazerem as perguntas e depois responder de uma vez? Ok? Então, Adriano e a senhora. Olha, falo que o colega José Maria levantou. Assim que ele falava no sacramento do centro de informação e arquivos no caderno, me lembrei da necessidade de sempre nesse tipo de estudo também trazer questões que permitam contribuições relacionadas com o que as pessoas pensam sobre como se poderia melhorar o sistema e o mecanismo que já está a funcionar para a questão da segurança, por exemplo, nesse caso concreto. Não sei se no questionário tem alguma pergunta que permita as pessoas também oferecerem sugestões sobre Sim, como se pode melhorar o sistema técnico, não é? Porque estamos até aqui a falar de aspectos interessantes ligados aos públicos. Mas uma melhor resposta para a questão da segurança está muito diretamente relacionada com as causas. Né? Se olharmos ali nas causas que as comunidades estão a apontar, tem situações como desemprego, situações como inexistência de ocupações úteis para jovens, etc. Numa altura que os centros de ocupação útil para os jovens estão fechando cadeira. Isso aqui é um contrassenso em relação à questão do combate à segurança. Então, era só para chamar a atenção a isso, né? Muitas vezes isso acontece na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que está-se a combater uma causa, por outro lado também, aspectos que deveriam contribuir para melhores resultados acontecem em desfavor tanto do combate que está-se a fazer. No fundo, acaba por estar relacionado com o que eu digo agora, que é essa questão das causas e fatores. Nos dados que nós tivemos no inquérito, tínhamos uma série de causas e fatores nomeadas. O que eu achei interessante foi que no relato, que ainda falta fazer a análise dos dados, mas os elementos que aparecem como talvez o fator diferencial para não ter tanta criminalidade não são os mesmos que é a percepção das pessoas no inquérito. E eu achei interessante porque se calhar a percepção nesses inquéritos tem a ver com o policiamento, com a falta de emprego, etc, etc, que isso é válido. Mas, por outro lado, os elementos que o Cariango mostra são, às vezes, coisas até mais fáceis de atacar para resolver, né? Como a questão da eliminação, a organização administrativa, que não estão tanto nomeadas nestes inquéritos. E pronto, eu achei interessante essa questão, que também há estes fatores urbanos, a iluminação, as vias, a rede de familiaridade, que também se falou há bocado por causa do Quilamba, né? E que acabam por ser também fatores que, pelos vistos, atuaram no sucesso do Cariango em contraste com o insucesso das outras áreas às quais os inquéritos também se referem. Eu acho que é interessante também essa relação. E acho que é um tema muito importante e muito parabéns pelo trabalho. Okay. Alguém quer mais fazer? Eu vou fechar as perguntas e vou passar já a palavra definitivamente ao Franco. Queria só dar um chega. Nesses autores, esse gráfico não estava detalhado. Passei já. Vou continuar. Estamos aqui com certos questionamentos sobre a participação de diferentes atores sociais, não é? No que diz respeito à criminalidade. Não é? Não é isso. O gráfico. Exato, a criminalidade. Nós temos estado a nos enfrentar às vezes com algumas situações nos vários campos, nos outros bairros. Tem a ver com o foco de que nós, por vezes, marcamos um ponto com a comunidade. Normalmente, não usamos a Comissão de Moradores como ponto para passar a informação da comunidade. E, por vezes, a nossa atividade falha, porque quando a gente vai para o terreno, né, encontramos que a Comissão de Moradores está envolvida numa atividade com a polícia. E qual é o papel da Comissão de Moradores? A polícia tem os chamados PC, pessoas de contato com a confissão. E essas pessoas estão dentro? Exato, desses autores sociais estão aí representados. Comunicam a polícia o que se passa, o que não se passa. Por vezes até a comissão de moradores e moradores levam ao encontro do delinquente. Ele é assanhado, depois comunicam a polícia, a polícia só vem e compra o dinheiro para poder recolher a pessoa que cometeu um determinado crime ou uma coisa assim para si. Parece que não, mas é exatamente um dos elementos importantes para se combater, para se mitigar o fenômeno ou o problema da criminalidade em diferentes bairros. Quer dizer que o que acontece no Cariango, nossa experiência de vida, nosso trabalho, acontece também nos outros bairros. Essa estrutura que está montada da polícia de proximidade funciona exatamente aí no ponto focal, é exatamente a função dos moradores. Veja que só são dois elementos da Comissão de Moradores. Que vão desmantelar o grupo, vão dizer, olha, vamos buscar o material que foi assaltado na casa do senhor fulano. A polícia aparece mais tarde para auxiliar o trabalho da Comissão de Moradores. Mas esse modelo é extremamente importante. Ficou chamado de controle social, porque isso permite um contato direto das pessoas que estão na comunidade para fornecer determinado tipo de informação. Né? As próprias instituições públicas, exatamente que podem fazer um determinado trabalho na própria comunidade. Outra questão que eu queria perguntar ao Franco, obrigado pela apresentação. Franco, ainda não terminou este trabalho de pesquisa? Não, ainda não. Vai fazer o trabalho todo? Faltam mais dois anos. Dois anos. Okay. Eu faço essa pergunta porque eu vi ali no quadro estatístico as quantidades da população, que parece que é de hoje ainda, ok? 11 de novembro. Ah, 11 de novembro. Ok. É somente de 11 de novembro? Não, isso é o número de pessoas que a polícia, a 14ª Esparta, diz que é responsável. Ok. Portanto, se nós somos responsáveis de policiar, o número de habitantes é igual a 341 mil habitantes. Logicamente, o Franco, tens uma ideia de qual é a população alvo que vai atingir a tua pesquisa, mesmo com essa projeção de 3% do crescimento da população, eu vi ali também que estás com o tamanho de amostra, parece-me de 350, ou uma coisa assim parecida, né? 300? Não, tens o tamanho da amostra que eu vi ali. Ok. E a sua pergunta agora é? Tem a ver exatamente com o tamanho da amostra que o Franco vai usar. Sim. E a população total. Porque Sim. Você está vendo que já está fazendo o tratamento de alguns dados. Sim. Isso não vai comprometer, se calhar, os resultados que está a apresentar agora em relação aos resultados finais? Sim, o que eu vou fazer depois da minha visita neste ano é olhar outra vez para os dados. ver onde estão os erros, claro, ver as coisas que podem ser melhoradas. E eu acredito que eu vou ter que fazer mais inquéritos, mas eu não acredito que fazer mais inquéritos ou menos influencie os dados que tenho agora. Porque isso não muda. Isso não vai mudar, porque os inquéritos já foram feitos. Eu não vou mudar o tópico dos inquéritos também, serão sempre os mesmos. Eu escolher mais dados, recebi mais inquéritos, só vou ter mais dados sobre o mesmo tópico. Isso vai acrescentar. Agora, o número de inquéritos finais que eu tenho que ter, a população de Casenha, eu não sei, é enorme. Sim. E depois há o mais. Porque eu utilizo mais um inquérito não para. Em português. O Scrabble não pode me ajudar. Inferential Statistics. Eu não utilizo para isso. É mais Descriptive Statistics. Ah, ok. O senhor está realmente a utilizar estes indicadores não estatísticos simples, hein? Isto é são para dar indicações em termos de uma metodologia do qualitativa em vez de quantitativa. Porque a razão, porque como tem 2 milhões de pessoas, o número de encaixes que eu teria que ter. Se eu tivesse que ter uma margem de erro de 95%, é enorme. Eu não tenho capacidade de fazer essa recolha. Nem tenho. Tinha que ter. Tinha que ter. Não, tens que trabalhar com a ideia de estatística. Não sei. E por isso é que eu não vou utilizar como estatísticas assim muito rígidas, porque o número seria enorme. Uma margem de erro de 5%, não sei quantos casos eu teria que ter. Bastante. Então, Franco, vamos então às perguntas ou às contribuições, se quer apresentar aquilo que acho que vais falar. Não, vou começar pelo Sr. Ela, depois volto assim. O Sr. Ela perguntou-me sobre os partidos políticos. Nas conversas que eu tive e também nas pós que eu tive nos inquéritos, nunca ninguém falou do partido político. As entidades que eu apresentei aqui são todas que eu ouvi das pessoas, tal nos inquéritos, tal como nas entrevistas. O partido político nunca era mencionado. Não quer dizer que a OMA, se todos sabemos que a OMA, tem a partidária. Alguns membros que me são menores também são partidários. Agora. Igrejas também. Igreja não sei. 8 mil igrejas, assumidamente não. E por isso essa parte não posso responder. Agora, para responder à sua pergunta sobre as igrejas, eu quando falo do policiamento, é uma coisa muito vasta. Não é aquela de fazer rondas, não é aquela coisa de pegar ladrões. Tem várias coisas, pode ser também um policiamento, pode ser feito na proação, prevenção, pode ser proação, prevenção, pode ser sensibilização, há várias coisas. Várias igrejas o que fazem, quando há, por exemplo, um problema entre pessoas, um jovem está a se portar muito mal no bairro, criminoso, rouba, assalto, faz o que. Há pais que pedem ao pastor para ir falar com um menino. Olá, parece. Geralmente é um menino, claramente é uma menina. Então, e essa. E isso é um sistema de prevenção. Mas isso também está. Eu englobo também no policiamento. Mas não quer dizer que ele vai lá e faz uma pessoa e põe na cadeia, não. E esses atores todos, de uma maneira ou outra, fazem um policiamento, mas de maneira diferente. Isso é o que eu quero dizer. Sim. Não, você pode também falar em respeito do policiamento das igrejas nessa vertente e sensibilizar as pessoas. Agora, há certas igrejas, por exemplo, no bairro 11 de novembro, há pessoas e também membros, por exemplo, que dizem que as igrejas estão a piorar as coisas. Estão a piorar. Há certas igrejas também dizem que estão a piorar as coisas. Dizem que há algumas igrejas que têm que ser eliminadas. Quando tem o porquê que ele pensa dessa maneira, diziam que são igrejas que incentivam coisas más e não coisas do bem. Até com essas coisas más, como disse, essas feitiçarias e por aí fora, essas coisas assim. Já que estás a chover a questão aqui, né? Eu tenho 30 segundos. Sim, ok. Como aqui o doutor falou do Caiango, e eu gostei imenso, creio que os colegas aqui também gostaram. É só para dizer que foi o único ponto forte da governação do ex-administrador da administração. Porque o Caiango está bem em frente à administração do Cazenga, para quem conhece. Mas aquilo foi uma obra dele, não foi uma obra. Não, como governante que lá esteve. Foi a única coisa. Beneficiou também. Sim, isso é verdade. Então, fora disso, ele não fez mais nada no Cazenga. O completo está estragado. Então só temos o mesmo Caiango para se orgulhar. Tá bem. Não sei se o Franco tem mais outras questões que queira comentar. Ou se eram essas as duas? Desculpa, colega. Deixa eu fechar a atenção. A questão que eu tenho é que, se tiverem ideias, eu pus na primeira página, pus o meu e-mail, pus o número de telefone. Se tiverem ideias, se tiverem outras visões, qualquer coisa, se viram coisas que acham que está mal, para me dizerem, porque há uma coisa, eu não conheço, eu também sou isso das pessoas, tenho os inquéritos e eu vejo também de uma outra maneira, portanto, não conhecer. Por isso, qualquer coisa que disserem, olha, pensa nisso, ou pensa naquilo, ou vê também isto, vê também a outra coisa, faz favor, é. Mande-me depois na primeira página. Eu quero, antes de ir para lá, eu quero continuar a olhar para isso, porque até o Adriano disse relativamente às causas, né, do problema, é uma coisa muito importante. E do que traz aí foram alguns relatos que as pessoas apresentaram do que acho que podiam ser as principais causas da criminalidade. Não sei se podemos concluir, olhando para este lado, que a maior parte das causas que estão aí não são imputadas à polícia. Não, mas prêmios sociais. Sim, sim. É. Sim. Será que podemos, quer dizer, pode-se dizer que a polícia não tem culpa de não fazer policiamento, né? Não tem. Mas vai dizer que não tem ocupação, que não é problema da polícia, não tem emprego, não tem abuso de álcool, crise financeira, quer dizer. É. Ainda bem tocaste nesse ponto. Não sei se podíamos falar também. Não, mas ainda tocaste porque a própria polícia, quando entra, pessoal, diz, também diz o seguinte: há vários problemas tão sociais, nós podemos fazer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando um polícia está presente num delito e não faz nada, também, obviamente, os números vão dizer também a polícia tem culpa no cartório. Também dizem isso, porque a polícia também, quando está presente e não age, os mandadores veem esse tipo de comportamento, eles também dizem que a polícia também não funciona. Mas se fores bem às causas, mesmo a fundo, são causas sociais. É, então, porque talvez para mim essas causas podem fazer com que estes atores que estão aí contribuam para alguma daquelas causas que estão aí. Está bem? Podem. Podem fazer elas. Eu não saberia como ainda. Sim, sim, as igrejas se pisando, fazendo o trabalho preventivo, não é? A Comissão de Moradores tem exatamente esse papel também, devia ter, podia também fazer esse papel preventivo, até elaborar projetos, porque as nossas comissões de moradores são muito limitadas. Elas são órgãos, deviam ser a maioria, né, órgãos representativos da comunidade, podiam desenhar projetos concretos para combate à criminalidade. Com o governo, existe como fazer isto? E os atores locais, as ONGs, têm projetos. Há grupos de jovens, inclusive, com projetos bonitos, em associações locais, comunitárias. Então, podem exatamente trabalhar na prevenção daqueles crimes, antes mesmo de aparecer a polícia. Né? Essa é uma opinião minha. Vale. É a questão de escrever um projeto. Então, no Cazenga, as comissões de morador com inserção, Caiano, a maioria que eu conheço são viciadas. Ok. Mas ali tem um partido. Bom, então eu vou passar a palavra definitiva ao Frank, se tiver mais alguma conclusão que queira fazer. Já não temos contribuições, penso que o debate foi interessante. Vamos esperar continuamente, porque o estudo vai prosseguir, que outros dados do futuro nos sejam apresentados. Ainda tem 2 anos, não é? fazer o trabalho. Então estamos expectantes que ainda vamos voltar a ter. Os outros subsídios que vai poder quando fazer a apresentação. Exatamente. Sugeriria, né? Está certo. Não sei se quiser falar alguma coisa já para ficar. Só queria falar. Só queria agradecer. Obrigado pela oportunidade, obrigado também pelo contributo. E vamos trabalhar juntos. Só isso, obrigado. Obrigado. Não.